águas claras do mar. Teus lindos olhos de mel têm tanto brilho que pintam de azul meu céu. E bate o meu coração, bate feliz pra valer. A cor do pecado é a cor do meu bem-querer. Nas águas claras do mar, teus lindos olhos de mel têm tanto brilho que pintam de azul meu céu. E bate o meu coração, bate feliz pra valer. A cor do pecado é a cor do meu bem-querer. Quem ama na vida só quer liberdade. A chama do amor me queimou. Foi tudo que eu sempre quis. Entrar no teu sonho, amar de verdade, poder ser feliz. Na pureza de um rio se dando pro mar. Só eu e você. Na energia que o sol que ilumina o ar. Só eu e você. É no vento, é na brisa que eu vejo soprar. É no cheiro da chuva que vem pra molhar. É no chão que eu plantar. Nas águas claras do mar, teus lindos olhos de mel têm tanto brilho que pintam de azul meu céu. E bate o meu coração, bate feliz pra valer. A cor do pecado é a cor do meu bem-querer. Quem ama na vida só quer liberdade. Quem ama na vida não é infeliz. A chama do amor me queimou. E foi tudo que eu sempre quis. Entrar no teu sonho, amar de verdade, poder ser feliz. Na pureza de um rio se dando pro mar. Só eu e você. Na energia de um sol que ilumina o ar. Só eu e soprar, é no cheiro da chuva que vem pra molhar, é no chão que eu plantar, é na cama no ar. Só dá eu e você. Na pureza de um rio se dando pro mar. Só dá eu e você. Na energia de um sol que ilumina o ar. Só dá eu e você. É no vento, é na brisa que eu vejo soprar, é no cheiro da chuva que vem pra molhar, é no chão que eu plantar.